Eu só queria acreditar que eu tava certo, sem ter ninguém por perto, sem ter no que acreditar. Coloco os meus problemas na balança, um pouco de esperança que um dia isso vai vingar. Mas calma lá, mano. Toda crise tem o seu final, nem sei se é real, mas não posso me afundar na depressão, solidão. Levanto do colchão, passo a mão na cabeça, dou um trago na incerteza, um gole na tristeza. Vendo a decadência se aproximar, me leva ao chão, preciso me levantar. Afinal eu vi minha mãe dormir pra não acordar, vi meu pai as fichas no sonho do filho depositar. E passo os anos, aumento os danos, nem sei mais se isso fazia parte dos meus planos. Tudo foi pelo cano? Jamais. É que eu tô muito tempo na frente pra pensar em voltar atrás. Eu, apesar de tudo, acredito. Apesar dos mal entendidos, apesar desse frio, mantenho a chama em mim, mantenho a calma em mim, mantenho a raiva em mim, só pra lembrar que existo, mantenho a chama em mim. Me chama, me guia como um farol. Me chama meus dias, sou meu próprio sol. Mas sempre é noite, sem ter meia-noite. Juntei estrelas, somei meu rol. E eu que sempre fui ser all, cortei o céu. Corto relações, sou eu por mim ao léu. E o papel de um homem é ser fiel, sem limite, Nextel. O poder não vai te fazer Maquiavel. Deixa o tempo passar, muita coisa acontecer. Deixa a gente errar, só assim pra aprender. Que é só você por você, uma hora a gente cansa. E só viver por lembrança é o mesmo que morrer. O que tiver que ser, vai ser. Sem massagem, sem maldade. Felicidade é ter capacidade pra liberdade. É tempo de transição, de responsabilidade. Um misto de emoção, saudade e ansiedade. Eu, apesar de tudo, acredito.